Portal do Arrocha. Porque você me enganou, me disse que não conhecia aquele cara que você falou na academia. Quando ele te olhou, eu senti você fria. Tentou disfarçar, mas seu olhar te condenou. Não teve como esconder quando ele veio e sentou do teu lado. Cara de pau nem perguntou se eu, se eu era o seu amigo ou seu namorado. Ele te beijou na minha frente e você deixou. Meu Deus, eu tô doente, falando baixinho seu pé do ouvido. Depois me olhou só pra mexer comigo. Porque você me enganou. Teve como esconder quando ele veio e sentou do teu lado. Cara de pau nem perguntou se eu, se eu era o seu amigo ou seu namorado. Ele te beijou e você deixou. Meu Deus, eu tô doente, falando baixinho no seu pé do ouvido. E depois me olhou só pra mexer comigo. O meu mal foi te amar demais. Meu defeito é te querer demais.